Apenas alinhar, o senhor vai aguardar um instante de separação do tráfego devido à mesma rota e mesmo nível, ok? Sim, pois não é. A princípio, autorizado a alinhar após a rolagem do banho da companhia. Sim, mas o aeronave da companhia inicial e mantém essa coisa na vida. Objeto 5717, decolado ao 04, chame o controle em 120.8. 08, EB 5717, bom dia. O EB 5898, para informação, sua decolagem será autorizada em 4 minutos. Na decolagem, estou para o número 340 na saída da EL, após o mesmo direto grid. Dael, após Leda. É, após Dael, Leda, confirme. Após Leda, direto Bridge. Leda Bridge, vai ali 5-7-7. Controle de Salvador, bom dia, Rio 5973, vai cruzar o 200, posição para Bob. Rio 5973, bom dia, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste o altimetrão no 0 no meio. Ciente para o nível 050 no perfil da Mare, Rio 5973. Cab 5898, decolagem autorizada, dono zero, vento é calmo. Objeto 5898 decolado ao 09, chame o controle, 120, décima 8. 1208, obrigado, um bom dia, senhor. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, web 5898, livra 1500. 5898, bom dia, contato radar na decolagem, supera o nível 340 na saída da EL, após Leda, vou abrir. Afirmativo, senhor. Pode voar da presente Leda, 5898? Autorizado. Direto Leda, muito grato, 5898. E o 5973, autorizado a sinal do procedimento ILS, que estamos zero. Desça para 2.000 pés, altímetro 10, 1.6, reporte estabilizado. Cliente autorizado ILS a pista 10, descendo para 2016, Rio 5973. Webjet 5797, a gente chama agora o centro Recife, 133.25. Alterna 125 decimal 1. Recife 13325, 1251, secundária? Correto. Obrigado. Jet 5898, chama agora o centro Recife, 133-25, alterna 125-1. 33-25-251, obrigado, boa noite, um bom dia, senhor. Um bom dia, 5898, agradece. Bom, bom. Localizer Rio 5973. Rio 5973, completa final torre 118, decimal 95 com você. 1895, obrigado. Salvador, Rio 5973, estabilizado final ILS, tem baixado checado. Ok, o Rio 5973, continue na aproximação, o ajustando o zero no meia e aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando autorização de pouso, Rio. Rio 5973, pouso autorizado, não no zero. O vento é calmo. Ciente autorizado, pouso Rio 5973. o Rio 5973, no solo aos 22, está livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 13. Rio 5973. Três, controle Salvador, sem identificação, desça para 4.000 pés em chegada bom, altímetro no 0 no meio. Dá direto bom. No 804, bom dia, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 0 no meio.